aqui no Jogatina BG Podcast e vamos rolar os dados de hoje ou montar o nosso deck. Eu sou o Zabuzeta, eu diria que o card game é a segunda categoria, a categoria de base dos board games, sabe? De tabletop games. Categoria de base, porra! Não, gente, porra. Não tá, gente. Aqui é o cabeça e eu acredito no caralho do meu avô. Cara, aproveitando esse mundo de internet bonito, você sabe que o Bambam está em alta nos vídeos escrotos da internet. Você viu a versão dele com o Yu-Gi-Oh? Cara, eu evito ficar vendo vídeo escroto da internet, mas o que rolou aí? Cara, Bambam, Yu-Gi-Oh! Eu vou pausar um pouco a gravação, vocês vão ver isso aqui. Vamos abrir. É hora do show, porra! Puta, eu tinha visto esse vídeo. É genial. Eu gosto quando o Exódio coloca o braço pra fora, ele fica... Tá velho, porra! Mais um, mais! Velho. Aqui é bodybuilder. Vocês são fodas, velho. E aí, galera, aqui é o Excel e card game bom é aquele card game que você não precisa ficar pensando muito, é só sacar a carta e já é. Yu-Gi-Oh! Ah, Yu-Gi-Oh! Você tem que pensar, cara, Yu-Gi-Oh! Tem altos combos. Tem jogos que tem combos, tem jogos que tem um monte de coisa. E o mais importante é que hoje, nesse turno do Jogatina BG Podcast, vamos falar a respeito importante de... que hoje, nessa treta... Nessa treta bonita, vamos falar a respeito de card games, vamos falar um pouco sobre as diferenças ali, e cada um vai trazer dois exemplos bem bonitinhos, bem da hora, e a gente vai se mover agora pro Tide comentário e a gente volta na sequência. Começa mais uma vez o Tile de Comentários no Jogatina BG Podcast. Esse que você pode seguir nas redes sociais através do Twitter, @JogatinaBG, ou no Facebook, JogatinaBG. Também tem nosso canal no YouTube, youtube.com/JogatinaBG. Nosso canal no Ludopedia, você pode se inscrever sempre na publicação de qualquer coisa que a gente posta aqui no Ludopedia. Tem uma opção de canal lá. Basta seguir pra você estar ciente de todas as nossas publicações por aqui. Bom, eu venho aqui hoje então pra ler os comentários a respeito do último programa, o turno 4, a respeito de Dice Masters. Dice Masters, eu gravei junto com o Excel na última edição, falamos a respeito das coleções que já saíram, das mecânicas, dos lados positivos e negativos, do seu fator colecionável, e a gente recebeu dois comentários aqui. O primeiro comentário a gente recebeu aqui do Christy Norris, ele é de São José dos Campos, e ele mandou o seguinte: parabéns, rapaziada, pelo excelente podcast. Confesso que foi o primeiro que eu vi aqui no Ludopedia, da qual sou novato. Parabéns! Cara, seu primeiro podcast de alguém, pelo menos uma temática, é muito, muito da hora, cara. Bom, ele continua aqui. E curti muito o formato de vocês. Sem enrolar muito, só queria dizer que também comprei o Dice Masters recentemente. E infelizmente sofro pra conseguir jogadores aqui na minha região. O que é uma pena, pois o jogo possui uma mecânica muito divertida da qual curti bastante. Só espero que o jogo se popularize mais aqui no Brasil e venha encontrar seu lugar ao sol. Outro jogo bem interessante, que é pouco conhecido, pelo menos na minha região, é o Heroclix, da qual espero que tragam para o Brasil, pois estou louco para jogar e dificilmente encontro para venda. Pois é, só cortando o seu comentário aqui por enquanto, dando uma pausa nele, o Cabeça, um dos participantes desse podcast, fala do Heroclix, ele até joga, mas ele fala que a distribuição também aqui no Brasil sofre muito, tanto, talvez até mais que o Dice Masters. É até porque tem formato de Buster e a distribuição aqui no Brasil foi bem, bem complicada. Bom, continuando. Para finalizar, seria interessante vocês fazerem um vídeo ou até mesmo um podcast comentando sobre os tipos de board games existentes. Euro, Ameritrash, etc. Creio que esse tipo de vídeo ajudaria os novatos na área. Eu, por exemplo. Sem mais, um grande abraço e até mais. Cara, obrigado pelo comentário. Realmente a gente tem interesse em fazer isso aí. Eu tô estudando uma pauta de vídeo para explicar as diferenças. Nem que faça uma série. Eu vou ver se certinho, mas seria uma coisa nesse sentido, de falar sobre mecânica, de falar sobre categoria, de classificações, né? E eu vou ver se eu faço, elaboro uma coisa assim, porque a nossa ideia no podcast não é... Talvez assim, é interessante abordar isso aí, mas não de uma forma meio pedagógica, né? De falar mais sobre os jogos, a gente comenta aqui, mas a gente vai aparecer isso aí de alguma forma, lá no canal, com certeza. Vou estudar aqui certinho uma pauta, aí eu comento com vocês na sequência e divulgo aqui por aqui. O próximo comentário aqui é do Rodrigo Deus, ele veio aqui comentando o seguinte: rapaz, de novo, mais um material muito bom, só não foi melhor que o dos fillers, até porque eu adoro fillers. Sempre tive algum interesse em jogar Dice Masters, mas aqui não sei quem tenha pra jogar. Gostei muito da explicação de vocês como o jogo funciona, pena que é colecionável. Ou seja, passo longe. Caso contrário, eu vou ficar muito pobre. E PS, obrigado pelo mito, lenda, Deus aprova isso. Então, novamente, o mito veio comentar aqui. Olha só, cara, eu tô criando um monstro, desculpa. Rodrigo Deus, muito obrigado novamente pelo comentário. É, a gente até argumentou, até respondi ele ali, que se você tiver um certo nível de curiosidade, o core set do jogo não é caro. Facilmente você encontra aqui no leilões usados, bem baratinho, tipo, no máximo R$60, R$80. E dá pra se divertir bastante com ele. É claro que se você gostar muito da mecânica, você vai querer comprar mais. E a partir daí é um passo no abismo sem fundo, né? Bom, é isso, gente. Rapidinho, vim mesmo só pra ler os comentários aqui desse episódio. Agradeço novamente a todo mundo que tá comentando, todo mundo que tá baixando. O pessoal tá comentando também no Twitter. Eu já comentei anteriormente nas nossas redes sociais. Vai estar tudo linkado aqui abaixo. E todos os links que a gente comentou nesse programa vai estar linkado aqui abaixo. Beleza, gente? Um beijo e até mais. Falou. Bom, pra gente falar a respeito de card game, a gente tem que separar em categorias, né? Porque jogos de carta, normalmente a gente, quando criança, só atribui aos baralhos clássicos de truco. Buraco, canastra. Do baralho clássico, qual é o seu jogo favorito, cabeça? Cara, deve ser truco, com certeza. Eu tenho um carinho muito grande pelo truco. Porque ele, né, marca o seu início de adolescência. Sim. Nos colégios, ele marca a sua, né, faculdade, o seu cursinho, Exatamente. Porém, eu gosto muito. É que aí não é só baralho, mas eu gosto muito de poker. Né? Eu sempre. Depois que eu aprendi, né, a finese e a beleza do poker, virou um dos meus favoritos junto com o truco. E eu sempre quis aprender a jogar buraco, porque parece ser interessante. Cara, minha avó joga buraco. Tipo, ela jogava pra caramba com as amigas dela, sabe? E ela, só que virava de virar à noite jogando, tá ligado? Você se aposenta, faz um curso de buraco antes de aposentar. Nossa, pra grande aposentadoria, fácil. Sabe? É isso aí, cara. E pra você, Excel? Assim, um poker eu nunca gostei muito. Eu gostava de ser o dealer, mas eu gostava de ser o dealer porque eu roubava. E é sério, eu roubava alto. Só que eu roubava assim, eu fazia quem eu queria vir com as cartas boas, saca? Uhum. Só que não é tipo uma roubadinha. Você não tá entendendo o nível de roubar que eu fazia. Fazer uma quadra, isso? Nossa, cara, era ridículo. Eu praticamente escolhia as cartas do baralho e dava na mão da pessoa, assim, tá ligado? É ridículo. Só que carinho mesmo por jogar truco, né, cara? Porque truco fez parte ali do terceirão e do início de faculdade, quando eu fazia informática ainda. Truco tem um lugarzinho especial no coração aí. Eu sempre gostei do bife. Eu sempre, quando era criança, chamava de bife, sabe? Vai jogar bife! Criança faminta, né? É, cara. Essas coisinhas. Mas o truco, eu demorei muito pra pegar o esquema, porque eu não entendia muito bem a lógica dele. Falei, não, mas por que umas cartas aqui são melhores, outras não? E os sinais, pra mim, sempre foi a complicação, sabe? É, os sinais eu achava ridículo, eu preferia combinar os sinais com o meu parceiro, sabe? Sim. Porque realmente eu ficava meio triste desse negócio de linguinha, isso aí, cara. Sobrancelha. Essa parada não funciona. Bochecha. É foda. Mas vocês estão enfeitando pra dedéu esses sinais aí, hein? Meu Deus. Não, mas esse é o padrão. Esse aí é o lore. É o core do jogo. Aí essa expansão. Exatamente. Fora que pra ser um bom jogador, você tem que usar alguns termos, do tipo, claro. Por exemplo, quando vira o set, sem dama não vou para a festa. Sabe, umas paradas assim, do tipo, frases prontas de efeito. Tinha umas gurias que jogavam truco lá no terceirão, velho. Que elas faziam os sinais tudo com letra de música, cara. Era caralho, muito louco. Caralho, cara. Metagame total. Aí elas ficavam cantando, tá ligado? Enquanto eu tava jogando. Só que era muito louco, velho. Porque não dava pra manjar. Anos de treinamento. Você sempre. E elas trocavam. Elas faziam questão de trocar todo dia as letras de música, velho. Era muito tenso. E bem na prova, foda-se. Mas decorar e preparar uma estratégia no jogo. Ô, cara. Aí né? Era outro tenso, né, velho? Aí era outra parada. Mas agora voltando pro mundo de tabletop games, que é onde você diferencia um pouco, né? Existe uma... querendo ou não, existe um preconceito com card games no geral, porque normalmente card games está atribuído a jogos rápidos, né? E existe um monte de card game que a gente vai citar aqui, que são demorados, e muita gente tem essa repulsa e prefere jogar alguma coisa com miniatura, com um board, né? Que tenha pecinha, um cubinho. Você já presenciaram alguma situação onde vocês foram apresentar um jogo e de card game longo e vocês, a galera, tipo, olhou com o nariz torto, sabe? Já, porque normalmente as pessoas associam card games a jogos rápidos. Principalmente em virtude dos TCGs. Sim. Você termina associando a um jogo rápido. Só que não é bem assim que funciona, né, cara? Até porque TCG bem jogado mesmo é demorado. O próprio Pokémon, a duração tem duração Magic máxima de partida, que é 45 minutos. Magic também. Então, assim, uma hora jogando uma partida X1 ali no card game. Sim, cara, acontece. Depende do quanto cada um gasta pra pensar e fazer as estratégias, né? Então, o pessoal, mesmo associando a um jogo rápido, termina por não ser necessariamente. Pois é. Eu tive uma situação parecida com um jogo que eu vou citar aqui, que ele envolve uma temática além do card game e tal. E o pessoal... eu comecei a explicar, a galera... socorro. E não foi. Aí, uma outra vez que eu fui pro outro grupo que é mais friendly pra RPG, eles amaram o jogo. Tem jogos que, dependendo da situação, você tem que apresentar com certo cuidado pra que eles se interessem pelo jogo, né? O card game tem essa questão. Eu acho que o card game, ele, se ele peca, não peca, mas se ele pede alguma coisa, comparado com outros board games, é o estímulo visual. É. Porque, querendo ou não, a maioria das pessoas que você tá apresentando esse card game, ela já viu alguma coisa de cartinha. Então, dificilmente a carta vai despertar o interesse dela por si só, entendeu? Então, com certeza. É o mesmo mal, inclusive, que alguns Eurogames sofrem. Por serem antigos e não terem um visual repaginado, perde um pouco do estímulo visual, porque é aquele negócio mais antigo e o pessoal não quer. Eles querem o jogo que seja chamativo. Que é o Zombicide na mesa. Que você bata o olho e fala... puxa, cara, olha esse jogo, quanta coisa e tal. É aquele... né? Qual que é o nome daquele que... do Cthulhu Wars lá que a galera tá recebendo, que a parada é... A caixa tem 10 quilos lá. Ridículo. Sim, tem um vídeo do Mestre dos Magos que ele faz um unboxing de todos assim, cara. Ele fica atrás das caixas e não dá pra ver ele, cara. Vai estar linkado aqui abaixo também. Sensacional. E na mesa, o jogo, ele é lindo. E ele chama muito atenção. Muito. Então, assim, qualquer jogo com props, qualquer jogo com miniatura, qualquer jogo, ou até com uma coisa diferente, né? Um tipo de... como, por exemplo, a gente falou o Excel falou no episódio passado do jogo da história lá, que você tem... são cartas, mas elas são cartas transparentes. Sim. Né? Então ela é uma coisa, ela é diferente. Agora, quando você tem cartas, que muitas vezes são cartas até do tamanho padrão, né? O standard de tamanho. A pessoa olha e fala, tipo, eu já vi, sei lá, já vi o cara jogar Magic, sei lá, com cartas com ilustrações mais bonitas, ou, sabe, tipo, não chama atenção se não tem algo a mais. Falando nisso, Zé, você conseguiu jogar o jogo que eu te emprestei, seu cretino? Eu não joguei o jogo que eu te... enfim, não joguei ainda. Mas uma coisa que eu acho interessante do card game comparado com o board game, né, de peças e tal, é que normalmente board game é muito fácil ser enganado e o jogo ser muito raso. E já ao contrário do card game, são poucos jogos rasos, normalmente os jogos têm uma complexidade muito alta. E às vezes é mais difícil explicar um card game do que um board game por ser mais visual, né? Não sei se vocês concordam com essa analogia, assim. Não, isso é verdade. E normalmente quando você pega o card game, a sensação que você tem, assim como vários outros jogos que envolvem tiles e fichas em grande quantidade, é que a pessoa, ela já recebe o jogo com certo receio. Sim. E meio que com o pé atrás, olhando assim, puta, cara, olha quanta coisa, esse jogo vai ser chato. Eu já recebi muito disso. Salvo em um jogo que isso não aconteceu, que foi o Epic Spell Wars, porque as cartas têm uma arte muito chamativa. Querendo ou não, acaba... a gente falou, né, de TCG, que entra o Magic, que entra o Yu-Gi-Oh!, entra Pokémon, entra muitos dos jogos, aquele Five Rings, não sei se é Five Rings, Five Tribes. Five Tribes é um outro jogo, mas Five Rings. Five Tribes é outro. Five Rings não é RPG? Legends mas of o pessoal, Five Rings? Mas tem uma versão de card game dele também. Ah, eu lembro disso. Isso aí eu não sabia. Eu lembro porque eu também não. Quando eu ia trocar minhas cartas de Magic, eu sempre tive essa questão lá que eu levo a galera jogando, eu falei, caraca, que jogo é esse aqui? E não era muito popular, né? Porque o Magic, querendo ou não, é muito popular. Tipo, tá na cultura pop há muito, muito tempo. Né? E o Brasil comprou muito bem, assim, né? É isso, é verdade. Ô, oh, e eu mesmo joguei muito tempo Magic, eu adorava jogar Magic. Eu joguei quando era moleque também. Você jogou quando era Magic de raiz, né? Exato. Quando eu tava no bloco investida, sabe? Com que é sétima edição, eu acho que eu joguei. Caraca. Aí entra um outro formato, que é um formato que muita gente gosta. Ele começou através daquele jogo Dominion, que entra o deck build, a construção de decks. O pessoal confunde às vezes a construção de decks com você montar seu deck no Magic, que o Magic você constrói seu deck antes de jogar. E o deck build, ele usa uma mecânica de você construir o deck conforme o jogo vai acontecendo. Então, todo jogo você constrói um deck diferente, baseado no que vem no jogo. Não sei se vocês chegaram a jogar algum deck build interessante, se vocês gostariam de comentar. Cara, eu vi muitos gameplays de deck building, mas nenhum que me chamou absurdamente a atenção, sabe? Uhum. Uma coisa que eu vejo bem interessante de deck build é que se você lê, você vê gameplay, não é a mesma coisa que você jogar. Jogar dá o feeling diferente. Isso eu tenho certeza absoluta, cara. Mas dos que eu vi, pelo menos, não teve nenhum absurdo assim que chamar a atenção de eu olhar, nossa, cara, que louco esse aqui, parece muito... Aquele de super-heróis que saiu agora... Sim, deck building. Legends? Tem o Legends da Marvel e tem o Sentinelas do Multiverso. Sentinela, esse aí, que é mais genérico, não é? Esses da Marvel e da DC, eu sabia. Esse, ele é considerado um deck build, porque você, apesar de você pegar ele pronto... Deck build do Sentinelas do Multiverso, até onde eu li, escutei e vi, você tem um deck do seu herói básico, e conforme vão surgindo as situações e cartas, você vai aprimorando ele, sabe? Vai descartando uma coisa, vai melhorando outra, e isso acontece em outros jogos, tais como o Legendary, lá da Marvel. Tem um outro jogo que é o Ascension, tem um que vai sair agora, que é baseado no universo de RPG, o Shadowrun, que vai ser aquele Crossfire. Ah, Crossfire. Sim, que muita gente fala que é muito bom e mega difícil. Vai sair pela New Order, né? Que hoje é uma editora de RPG, uma publisher de RPG que tá trazendo o board game. Sim, vai sair aí, acho que vai estar R$200. O que a Galápagos tá lançando aquele de monstros? Como que é o nome desse? Que saiu agora, saiu essa semana. Mas ele não chega a ser, eu tô ligado. Ele não chega a ser um deck build. Parece um monstro marinho, a caixa. Sim. Eu vi, eles vão lançar agora no segundo semestre nesse aí, não é? Não, ele saiu essa semana. Ele e a expansão. De uma vez. Saíram os dois juntos. Estou atrasado. É Abyss o nome dele. Isso. Abyss. O pessoal fala muito bem da arte dele, mas muita gente critica um pouco da mecânica. Mas ele é um jogo, dependendo da situação. Lembra questão de componentes e tal, lembra muito um Seven Wonders, assim, porque a caixa é muito parecida. Até a empresa talvez seja a mesma. Uhum. A original, né, do projeto. Voltando agora nas categorias, a gente falou sobre o TCGs, os deck buildings, e também entra um que foi cunhado esse termo através da Fantasy Flight, que foi o Living Card Games. São jogos que eles vão se somando, sabe? Você vai construindo uma história, normalmente jogos cooperativos ocorre isso. Só aí uma diferença pra galera que pode estar achando que isso parece um TCG, certo, né? Porque o TCG também tem essa coisa de expansões e de você aumentando o jogo. É que o TCG, a gente tem que lembrar que ele tem um formato de negócio diferente. O formato de negócio dele é vamos ganhar dinheiro em novas coleções. Já falou coleção, já matou agora já. Exatamente. É uma coleção e assim, você tem uma rotação se você quiser jogar dentro do metagame atual, dentro das tiers de campeonato. Então, você tem no Magic lá o T2, você tem Modern, você tem Legacy. São todas formas de jogar onde você pode usar determinados conjuntos de cartas. Pois é. Essas cartas, elas são colecionáveis, portanto, elas têm valores diferentes. Então, porque é assim, quem tem mais condições, certo, tem mais chances de ganhar. Dificilmente desses outros jogos, onde normalmente você tá falando ou de um deck fechado, ou de um deck com limitações, sempre tentando prezar aí pelo equilíbrio, ou pela estratégia, não por quem pagou mais, né? Tem gente que briga se eu chamar de pay to win, a galera não gosta. Cara, mas não deixa de ser pay to win, cara, porque se você não tem, assim, você pode ter a melhor estratégia do mundo, mas você tem que ter um mínimo de deck. E pode montar decks baratos também que funcionam muito bem, mas querendo ou não, os melhores decks dos formatos, você vai ter se você gastar dinheiro comprando. Porque senão você não vai ter. E não é só isso, porque a gente comentou, né? Metagame dele. Se tiver um deck que começa a fazer sucesso, porque ele é muito bom, as cartas vão se valorizar. Então ele tem um efeito de mercado, sabe? De valorização de carta. Ele tem uma questão, assim, mercadológica por conta das cartas que estão sendo utilizadas, outras não. Então tem todo esse lance. Não é só pela raridade que a empresa fala, essa aqui é rara, essa aqui não é. Né? Então tem todo Não, tem lance. A questão de como ela tá sendo jogada. Tem várias coisas. Assim, pra quem faz qualquer tipo de colecionável, seja de carta, seja por exemplo, o Heroclix, que é um colecionável também, e qualquer... Eu não sei se o Chrome Master chegou nesse nível. Chega um pouco porque tem miniaturas que são difíceis de tirar e elas são vendidas algumas à parte, elas têm habilidades absurdas. Normalmente você pode destacar assim, tem Buster? Fudeu. Então é. Exato. Mas aí também, essa é a diferença entre o, no caso aí, o LCG, que ele tem expansões, mas ainda assim, ele tá dentro de uma mesma proposta, a próxima expansão ela não é feita pra, sei lá, ser mais forte que a anterior e desequilibrar o jogo. Na verdade, ela vem pra expandir realmente o jogo. É um DLC. Exatamente. Ela tem mais um caráter de você continuar a sua campanha, sabe? De você explorar mais aquele universo de uma forma meio... seguir um caminho, né? Ele tem, obviamente, você pode jogar de forma aleatória, mas se você quiser seguir uma história, ele fala assim, ó, jogue esse primeiro, depois esse, e por aí vai. Esse formato do LCG aqui, que foi cunhado pela Fantasy Flight, é bem interessante. Um dos jogos que eu vou falar também, um dos mais famosos, que tem essa aí também, esse formato. E além disso, entra uma categoria que, de jogos que são só, simplesmente card games, que eles utilizam algumas mecânicas de você gerenciar sua mão, outras mecânicas de draft, de carta, mas não é o formato, a categoria, né, que tá na nomenclatura tão fácil. Então entra, querendo ou não, entra quatro categorias, né? A categoria chamado só card game, que não tem esse embasamento, como o LCG, o TCG e o deck building, e por aí você vai seguindo as quatro temáticas. Vocês têm preferência por algum deles? Eu nunca joguei um LCG, jogar mesmo. Eu tenho na minha cabeça como funciona, mas eu nunca joguei, eu não sei a experiência como é exatamente. Sim. O único LCG que eu joguei foi o do Senhor dos Anéis. Eu queria muito jogar o do Game of Thrones na época que saiu, mas terminei infelizmente não conseguindo. Então fica meio difícil, assim, ter um parâmetro, né? No geral, assim, eu tenho uma relação de amor e ódio com o TCG, porque, assim, sempre no começo é legal, até o primeiro cara resolver investir muito dinheiro, entendeu? É o que você tinha comentado antes, né? Exatamente. Eu gosto no começo, mas aí quando começa a desequilibrar, pelo menos pra mim, perde a graça, porque eu prezo sempre muito pela questão do equilíbrio, sabe? Eu acho que o meu tipo favorito seriam os jogos de deck build, onde você... Não necessariamente o deck build, mas que você tem um deck fechado. Então, os exemplos de talvez Summoner Wars, por exemplo, que ele é um jogo de baralho, de decks, mas os decks são fechados, ele permite sim um tipo de customização, porque tem algumas cartas de reforço, mas ele em tese é equilibrado entre se você souber utilizar a estratégia pra aquele deck. Tirando o deck dos mortos, que tem o cavalo roubado, quebrado lá, que ninguém arrumou até hoje. Mas, acho que é o meu tipo favorito, assim, de modo geral. Eu ainda não tenho... Como eu fiquei muito tempo no Magic, ainda tenho um pezinho no Magic, mas o que eu gostei de muito foi a experiência com deck building e muita gente aprova, muita gente ama essa parte dos card games. Gostei bastante com o Pathfinder, que eu também vou falar daqui a pouco. Excel, você que é o pokémoníaco aqui, um dos pokémoníacos desse podcast, perdão de cabeça. Porra. Não, tudo bem, tudo bem. Joguei muito também, nossa. Cara, Pokémon TCG é um caso de amor e ódio, né, cara? Eu jogo pra caramba, gosto pra caramba, tanto é que eu sou o professor. Oficial, você dá aula. Eu sou professor oficial, eu posso organizar eventos oficiais e sou juiz de TCG. Olha, Pokémon. Carteirada, toma. Só que, cara, eu tô ciente que gasto dinheiro pra caramba. Até porque nessa brincadeirinha de, tô sem deck, eu preciso montar um deck, eu gastei brincando 4 dígitos aí. Não de uma vez só, porque ninguém merece, não, né? Não é assim, mas é assim que funciona. É, mas que eu gastei, entendeu? Não adianta, cara, quando você gosta muito de TCG, você termina fazendo isso. Não tem como fugir. Ainda mais quando a gente gosta da porra dessa temática de Pokémon maldito. Pois nossa, é. Cara, aí é pior ainda, sabe? Tem essa finalidade, né? Consumir dinheiro da galera. Então você não consegue fugir mesmo. Agora sim, vamos falar a respeito de indicações de card games. Eu vou começar com o Cabeça. Cabeça, o que você vai indicar de primeira mão aí pra gente? Ah, o de primeira mão que eu vou indicar é um que eu já falei aqui. É de longe, acho que é de longe o favorito do meu grupo, de forma geral, que é o Sete Maravilhas. Sete Maravilhas. Ou Seven Wonders, pra quem, né, que tinha que ter o da moderna lá, com Cristo Redentor, não sei o quê, tinha que sair essa. Torre Eiffel, Catarata do Iguaçu. Bom, se você não sabe o que é o Seven Wonders, ele basicamente é um jogo que se baseia no card draft, ou seja, você tem um set fechado de cartas, essas cartas são embaralhadas, entregues ao jogador. Esse jogador vai fazer uma escolha por uma delas, de acordo com a sua estratégia. Só que a diferença é que no Seven Wonders você joga, todos os jogadores jogam ao mesmo tempo e passam a mão pro jogador do lado. Então, você nunca, acho que nunca não, mas se você joga num número razoavelmente bom, você dificilmente repete, você recebe a mesma mão duas vezes, né? Você acaba recebendo sempre uma mão diferente. E aí, dentro dessas cartas, você tem diversas possibilidades pra fazer com que a sua maravilha, que você vai receber cada uma das antigas maravilhas, Constantinopla, pirâmides, né? Todas essas coisas, seja a melhor maravilha. E aí você tem, desde, você pode, aí você pode pontuar criando exército e ganhando guerras, você pode investir em tecnologia e fazer uma conta maluca que nunca ninguém acerta pra pontuar. Você pode criar monumentos que te dão pontos, você pode fazer cartas de comércio, por exemplo, que daí vão te dar pontuações dependendo de como você produz alguns tipos de produtos. Você tem guildas. Então, assim, ele é um jogo que eu acho ele, assim, complexo na medida. Porque ele não é exatamente fácil. A primeira vez você demora pra entender mais ou menos o que, que você tem que fazer, como montar a sua estratégia. Mas depois ele fica muito... Depois que, né, o seu grupo, no geral, pega o jeitão, ele fica muito gostoso de jogar. Ele é bem equilibrado. Cada partida realmente é uma partida única, apesar de... Mesmo que você só jogue com a base, hoje eu gosto de jogar com a expansão do Leaders, que eu acho que dá uma outra profundidade pro jogo. Eu não chego a jogar com ela, é da hora. Muito legal, cara. É muito, porque ele cria novas possibilidades. O Seven Wonders, ele é um jogo de civilização, e jogos de civilização em geral, tem essa questão de possibilidades de você fazer pontos de vitória, né? Exatamente, é. A base do jogo é pontos de vitória, né? E ele cria algumas hipóteses e algumas novas mecânicas pra você pensar que são muito legais. Então, por exemplo, meu líder favorito é o Archimedes. O que o Archimedes faz? Você pode baixar qualquer carta de tecnologia de graça. Caraca. Sem pagar o custo. E se você consegue fazer um combo de tecnologia, cara, putz, você vai muito longe, sabe? Sim. Então, e tem vários. Você gosta de ser apelão, basicamente. Ah, na verdade, o meu tipo favorito sempre foi tecnologia, assim. Eu sempre gostei da tecnologia. Deixa eu só fazer uma pergunta. O líder você baixa uma vez por era ou você baixa No começo da primeira era, você recebe 3 cartas de líder. Sim. Você tem que pagar um valor pra baixar ela. Tem cartas de 0, custo 0, custo 1, custo 2, 3, 4, 5, que são as moedas, né? Se você joga com a nova, com a cidade que vem junto, que eu acho que eu lembro agora qual que é a nova civilização que vem, ela pode baixar um líder de graça. Mais é pra jogar. E aí, assim, a todo final de era, você, se não me engano, compra um líder e pode baixar um líder. Então você pode, ao total, ter 3 líderes, né? Você baixa um no final de cada era, você vai somando as habilidades dele. Mas, assim, ele muda muito a mecânica. Claro, a mecânica continua a mesma, mas, assim, as possibilidades de estratégia e de combinações aumenta muito, assim. Eu gosto muito de jogar com a Leaders. Eu não joguei com aquela, acho que é Babel. Então, tem a Cities que aumenta e tem, acho que tem uma que é Babel, eu acho, que ela parece que muda a mecânica em si, entendeu? Caralho. Mas a Galápagos hoje só tem a caixa base e o Leaders. Mas tem previsão, cara, pra trazer o resto? Demorando pra trazer, demorando, né? Porque, nossa... Tá demorando, porque já saiu um monte lá fora. O Seven Wonders só agora na reimpressão que eles falaram que iam começar a trazer as expansões e só agora que trouxeram, nessa última leva de coisas, que trouxeram a Leaders. E assim, cara, eu acho um jogo, excelente pra, assim, pra quem gosta dessa coisa de estratégia e um jogo equilibrado, e um jogo que você consegue ensinar pra todo mundo. Ele é rápido, porque ele é dinâmico, você não fica sem jogar. Claro, a não ser que você jogue com o Rods, porque o Rods, ele sempre é útil. Ele sempre demora demais pra terminar a mesa. Eu tenho um camarada assim também na minha mesa. Nossa. Quem que é o camarada da sua mesa? Porque na minha mesa é o Irra. É o Daniel. Ele joga com o mapa do lado, né? Uhum. E daí vai devagarzinho, fazendo as coisas no tempo dele. Mas sabe que eu fico triste de falar Seven Wonders? Porque tem um standalone que saiu, que foi um dos premiados do ano passado, chamado Seven Wonders The Duo, no caso, que ele é pra duas pessoas. E, cara, ele aprimora a mecânica de tal forma, e ele deixa tão equilibrado, até a questão de militar, porque às vezes, se você tá jogando no Seven Wonders normal, se você for muito militar, você não tem tanto bônus assim. O militar, ele tem um... É meio zoadinho. Ele tem um limite de pontos que você pode fazer, e ele é razoavelmente previsível a pontuação das guerras, né? Mas eu recomendo muito, se você tiver interesse, do Seven Wonders, e assim, dá uma melhorada, porque a versão, o Seven Wonders tradicional, ele tem a questão de você jogar com dois jogadores, só que fica meio bosta. Só que esse duo, ele é rápido, ele é muito estratégico e ele é muito legal, cara. É muito interessante. Mas ele só funciona pra dois? Ele é só pra dois jogadores. Uma coisa que é até interessante, assim, pra mim, pelo menos, o Seven Wonders, ele funciona perto do seu número máximo de jogadores, que eu acho que são, no normal, 6 ou 7 jogadores. Sete jogadores, ok? Eu não tinha pensado nisso. Mas, assim, pra mim, ele de 4 pra frente é onde ele fica melhor, assim, é onde eu mais gosto dele. É onde ele brilha realmente, assim. E, assim, eu só quero fazer aqui contar uma história triste sobre o Seven Wonders, que eu já falei aqui, né? Nós temos, o Zabuzeta conhece, nós temos um colega lá no projeto chamado Rods, né? Rods, e a meta dele, nas últimas, acho que 12 partidas que a gente jogou, era jogar com quem? O Colosso de Rods. Ah, e como Deus. A gente sorteia as maravilhas, ele não conseguiu nenhuma. Até agora, o sonho dele... é jogar novamente. Sacanagem com ele, cara, coitado. É o sonho da vida dele, cara. Eu só queria assim, jogar com o próprio Colosso. A gente tem um amigo em comum, né, que é o Rod, a gente chama o Colosso de Rod também. Colosso de Rod. Então, Excel, você agora, o que você recomenda aí de card game? Inicialmente, quando a gente propôs esse tema, eu fiquei meio na dúvida sobre o que falar, né? Mas eu consegui achar e vai rolar. Primeiro, eu quero falar de um jogo que eu comprei há muitos milênios atrás, muitas eras atrás. Foi o segundo jogo que eu comprei, o terceiro jogo diferente desse que eu comprei. E me surpreendeu muito, cara, porque eu tinha visto o gameplay, tinha ficado interessado, e quando eu peguei o jogo, eu achei ele mais divertido ainda. E depois de passar algum tempo sem jogar, esse ano eu consegui reviver, que é o Smash Up, cara. Smash Up! Esse é um que eu tenho muita vontade de jogar, eu já vi alguns gameplays, ele me parece ser bem divertido, assim. Ele é bem divertido, mas eu já tô necessitando das expansões já pra poder variar mais ainda. Não, e ele é extremamente variável. É, isso é interessante. É, a caixa base, ela vem com 8 facções, e você sempre vai fazer o quê? Você vai pegar 2 facções e embaralhar elas, fazer o Smash Up, e vai jogar. São distribuídos na mesa bases, que são locais que você vai ter que botar os seus minions. Cada minion, ele tem um poder. Quando a soma de todos os minions daquela base ultrapassar o valor da base, ela explode e você ganha pontos de vitória. No final do jogo, aí quem completar 15 pontos de vitória primeiro ganha o jogo. Essa é a mecânica básica. Na sua vez, você vai poder baixar um minion e uma carta de ação, que são os únicos 2 tipos de carta que tem. No final da sua vez, você vai comprar 2 cartas e passar automaticamente. Então, assim, ele é um jogo muito rápido, ele é muito simples de ensinar, e a estratégia você vai bolando e para cada facção vai mudar. Cada facção tem sua peculiaridade, né? As iniciais são ninja, pirata, dinossauro, mago, robô e duende. E zumbi. Aí você combina as facções, você tem os dinossauros zumbis. Ou dinossauros robôs. Zumbis. E aí você ganha. Ninjas zumbis também. Ou os piratas dinossauros. Piratas dinossauros. É muitas combinações que você pode fazer. E conforme o número de jogador vai aumentando o número de base pra ser conquistadas, né? Pra não ficar todo mundo aquele pontuado. E essas são só as facções que vem na caixa base, né? Cada expansão traz mais 4 facções. Então, assim, é um jogo que tem muita variação. Tem, inclusive, um temático do Cthulhu, que daí você tem cultista, tem uns outros negócios, que parece super interessante também. Então, é um jogo muito divertido. E ele é muito rápido, sabe? Sim. Tem um temático também do Munchkin. Tem o do Munchkin também, é verdade. Acho que a galera fala muito bem. Assim, dá pra se divertir bastante. E as expansões saíram... Cara, saíram... Teve uma votação que a empresa fez. Saiu muita coisa engraçada, cara. Eles fizeram a votação e pegaram lá, tipo, cowboys, ETs, umas coisas bem da hora. Ó, tem uma das facções que tem as plantas, não sei o que lá, que é baseado no Plants vs Zombies. Uhum. Cavalaria dos Ursos, que são uns russos muito loucos. Caraca, russo muito louco. Mas, cara, eu lembro que eu olhei essa Cavalaria dos Ursos e falei, eu preciso dessa expansão. Eles pegam muita coisa de cultura pop, né? Uhum. E colocam ali. Cara, eu queria ver, tipo, dinossauros lutadores. Cara, imagine isso. Caraca. Mais alguma coisa pra acrescentar? Não tem muito disso. Eu sei que, assim, pessoal, se vocês tiverem a oportunidade de jogar, joguem porque vale muito a pena. É um jogo muito divertido. Ele é extremamente simples de jogar e, simultaneamente, ele roda bem na mesa. O pessoal gosta justamente pela facilidade, né? Minha primeira indicação de card game vai ser um LCG. O Excel já comentou sobre ele, que é o Senhor dos Anéis Card Game. que ele é um jogo de aventura, né? Você tem um deck ali na caixa básica. Eu só tenho a caixa básica por enquanto, que eu joguei só com a primeira campanha por enquanto. Mas é que você joga de 1 a 2 jogadores. Aí se você quiser jogar até 4 jogadores, você compra 2 caixas básicas e faz isso. Até conversando com o Saulo, o Saulo é um amigo nosso em comum, ele falou pra jogar com o Saulo caixa. Não existe, você não me engana. Tá. Eu fui jogar na casa dele semana passada. O Saulo músico? Não, outro Saulo. Outro Saulo. É outro Saulo. Ele não existe, não, você não me engana. Não, não, não é isso. É o outro Saulo. E é legal assim porque os jogadores unem forças pra você derrotar um cenário, né? Tem um cenário específico, uma aventura, que você passa por localidades, você enfrenta monstros. E o mais interessante, como é na base do Senhor dos Anéis, ele não replica a história do Senhor dos Anéis pra você seguir à risca o que tá lá. Ele até ele fala assim, no, se você vai pegar o manual, ele fala assim, olha só, a gente sabe que vocês gostam do Senhor dos Anéis, mas a gente resolveu abordar a história de uma maneira diferente. Colocando os heróis que você conhece em cenários diferentes, enfrentando inimigos diferentes. E daí você monta decks com vários heróis. Na caixa básica vem 12. Você pode colocar sempre 3 heróis na sua configuração. Na sua party. Você pode jogar com Aragorn, com Gimli, com Denethor, com Elwyn, com Glorfindel. Aí entram os personagens clássicos, tais como Gandalf e outros personagens assim, entram como aliados. E cara, é um jogo difícil, difícil demais. Eu joguei a primeira vez, eu fui derrotado facilmente, porque ele é muito, cara, ele tem muitas complicações, você tem que gerenciar muito. Fala a verdade, cara, você foi derrotado porque você é um lixo. Seu cocô. O seu cocô. Cara, Stallone, um beijo. E é legal, assim, que a arte das cartas é fantástica. O jogo, ele roda muito bem, porque, querendo ou não, você monta o cenário e conforme a sua configuração de heróis, você gera um nível mínimo de ameaça. Se você, uhum. O jogo acaba quando a ameaça chega num valor, por exemplo, na primeira missão de 50, e conforme você vai avançando, você vai ganhando, vai aumentando esse numeração, e você tem que fechar o cenário antes de esse contador de perigo, né, que você gera pro cenário, alcance o valor X. E conforme vai surgindo cartas, vão surgindo monstros pra você derrotar, e os monstros têm contra-efeito pra suas cartas. O gerenciamento de recursos em geral é muito legal, cara. O que que você jogou de Senhor dos Anéis aí, até o momento? Cara, o Senhor dos Anéis, por incrível que pareça, eu joguei com o Saulo quando ele ainda existia. E, assim, nós jogamos em 4 pessoas e ele não tinha muitas expansões pra heróis, então cada um jogou com uma facção, né? Sim. Isso gerou uma dificuldade razoável pro jogo e a gente conseguiu ganhar, porque felizmente a gente estava muito ali na confiando um no outro para jogar e jogando, colaborando um com o outro, né? Porque tem cara que é cuzão que não quer colaborar. Ele é um jogo bem difícil, assim. Ele tem uma mecânica que envolve muita estratégia logo de cara. Tipo, se você vai gerar recurso, vai gastar recurso, vai manter esse recurso, o que você vai fazer, né? Mas eu achei ele super, super legal, assim. A própria questão de você combinar as facções ou jogar com elas separadas. Então, a gente tá falando de facções, mas vale a pena citar. Por exemplo, tem o conhecimento, tem espírito, tem liderança e tem tática, né? Como essas são as facções. Sim. Então, assim, é muito legal. E o próprio herói que você vai escolher pra ter de início, que você vai escolher 3 heróis, né? Uh-huh. Entre os disponíveis. Vai influenciar toda a sua estratégia também. Então, assim, eu achei bem interessante. Eu queria ter jogado mais vezes. Uma eu achei que não foi o suficiente. Mas, cara, apesar de ser um card game, ele é bem estratégico e bem difícil de você pegar logo de cara. Mas muito massa. Não, ele jogar. Ele é difícil. A galera reclama tipo, que é um jogo difícil. E normalmente jogos que tem essa pega cooperativa, como a gente argumentou já nos podcasts anteriores, cooperativo tem que ser difícil. Se for fácil, você vai jogar uma vez, é meh. Isso mesmo. Tem que perder a primeira vez. Tem que perder. Se não perder a primeira vez. Tem que perder, tem que sofrer ali, chorar sangue. Aí a próxima vez você vai com uma mentalidade diferente. Acho que o meu único motivo pelo qual eu não corri muito atrás desse jogo é a limitação de uma caixa, apenas 2 jogadores, sabe? Apesar de eu não ter é difícil eu juntar mais apenas uma. Assim, toda vez que vai rolar um board game, dificilmente vai rolar com só mais uma pessoa, sabe? E aí eu acho chato também deixar muita gente só olhando jogar, e eu também não compraria 2 caixas básicas pra poder colocar aí 4 pessoas, né? Que aí já é um número, 4 pessoas já é um número um pouco mais razoável, mais, né, mais equilibrado, mas ainda assim eu tenho um pouco de problema com ser 2 pessoas o basicão. O problema nosso é a gente conseguir que um grupo fala assim, galera, a gente vai jogar isso aqui, mas você pode jogar outra coisa, mas a galera fica dispersa, sabe? Isso é uma coisa que acontece assim, que tipo, galera, pode jogar outras coisas, relaxa, a gente não vai chorar se a gente acabar antes de esperar. É. Então tem isso aí. Mas o Sr. Anéis, obviamente, eu peguei também pela temática. Sou muito fã das obras de Tolkien. E é legal, cara. É muito, muito legal. E assim, tem as expansões. Infelizmente, não vai ser continuado aqui no Brasil pela Galápagos. Até o momento, né? Ela não confirmou nada. Falou porra, que... Galápagos. Sim. Que pena, né, cara? Porque eu acho que ela falou que não ia sair mais, né? Tipo, a gente não vai reimprimir, não vai sair mais. Desculpa. Talvez tenha muito no estoque, até a gente até comentou antes da gravação começar, que esse Senhor dos Anéis Card Game, ele chegou muito cedo, né? Ele não chegou quando o pessoal já tava mais maduro com board games. Então, por mais que tivesse um pessoal interessado, ele não pegou os jogadores mais hardcore. Muito pelo contrário, pegou os entusiastas do início e perdeu um pouco de público em virtude disso. Porque quando o pessoal começou a se interessar mais, a ir mais atrás de jogo, começaram a ir atrás dos mais recentes e terminaram ignorando ele um pouco, né? E eu acho, eu não sei também se a Galápagos acertou muito bem na forma de vender o jogo, sabe? Não sei se ela conseguiu focar pro público certo, ou não sei se naquela era uma época pra jogos cooperativos de duas pessoas. Pois é. Sabe? Não sei se foi o momento. Ela trouxe na época do Hobbit, eu não lembro. Putz, eu não vou lembrar agora. Não, acho não. Que antes, né? Foi... Não, foi bem antes. Ela tá aqui ano de 2011, a publicação. Então, o Hobbit. 11. O primeiro Hobbit, não, foi depois, eu acho. É, exatamente. É, porque se aproveitasse o hype, podia até utilizar como recurso. Como aconteceu, por exemplo, com o Game of Thrones, que não é um jogo fácil. Muita gente entrou e ficou, tipo, que jogo é esse? O que tá acontecendo aqui? Eu não tô entendendo nada. Então, na verdade, muita gente ainda tem a dificuldade de entender a diferença do board game, do tabuleiro, pro LSG, né? Uhum. Porque a identidade visual é muito parecida, porque ser uma marca, né? Então, é muito complicado a pessoa olhar e entender, mas peraí, essas cartas são junto com o tabuleiro? Joga sozinho? Mistura? Não mistura? Uhum. Então, eu acho que isso algumas pessoas ainda têm um pouco de dificuldade. Sim, concordo. Mas é isso, gente. Eu recomendo fortemente o Senhor dos Anéis Card Game. Dá pra jogar solo, pra quem gosta de jogar solo, se for Forever Alone. Jogo difícil, muito difícil, mas ele é muito recompensador quando você passa pelo cenário. Uma dúvida, se você saiba ou não, para auxiliar os nossos amigos ouvintes. Ele é compatível com importado? Caso a pessoa queira comprar da Galápagos o primeiro e o resto importar, por exemplo? Eu acho que sim, porque... Acredito que sim, só a linguagem que vai ser diferenciada. Só muda a questão do idioma. É que às vezes eles mudam o formato. Não, eles mudaram não. Beleza. Sim. Cabeça, você vai agora indicar mais um? Seu último? Ah, o meu último, segundo e último jogo foi uma grata surpresa. Eu não esperava nada do jogo. Eu ganhei ele de presente de aniversário do meu pessoal e foi... Se assim, desfazendo do jogo, olha aí. Não, incrível, não? Eu vou te dizer uma coisa. Um dos melhores jogos custo-benefício no mercado atualmente. Totalmente. Apesar de assim, eu acho que se ele tem um defeito... É a caixa. Talvez a caixa. É, que não... Assim, bom, o jogo que eu tô falando... Dota não gosta muito da caixa mesmo, falam que ela é meio chata. Da puta mesmo. Mas sabe o que é? É porque a caixa da versão de fora é muito mais bonita. Pode ser. Isso acontece em vários jogos. O jogo que eu tô falando é o Race for the Galaxy, que quando você olha a caixa, parece que você tá vendo um jogo daquele desenho 3D Cassiopeia. Vocês lembram daquele? O nossa, primeiro cara, 3D. A caixa desse jogo sempre me desanimou todas as vezes que eu fui assistir um gameplay. Eu fui tentar assistir um gameplay, olhei a caixa e falei, não vale a pena. Não vale a pena pra caralho, é muito bom. Então, e isso acho que o que deve ter afastado a maioria das pessoas do jogo, porque infelizmente a caixa não é legal. A parte de trás, aonde você, né, aonde você deveria ter um resumo, eu acho ainda que ele exatamente não funciona. Mas assim, a hora que a gente colocou na mesa e falou, bom, vamos jogar esse jogo, ver como é que é afinal. Cara, que surpresa. Como, assim, a caixa enganava nesse sentido. Bom, o Race for the Galaxy, ele, pra começar, um pequeno coisa que pode ser um problema. Pelo menos a caixa básica, ela é só de 2 a 4. Então... Pra quem tá acostumado a número de 5 ou 6 jogadores, né? Que é um número um pouco mais comum. Esse jogo não dá. Ele não tem nem a possibilidade. Acho que você nem pode forçar 5 jogadores, porque ele só tem 4 dos planetas básicos, né? Que é quando... das civilizações básicas. Tem uma expansão que você adiciona um jogador. Que eles não trouxeram, né? A Galápagos não trouxe nenhuma expansão desse jogo. Que delícia, né? Mas qual é a base do jogo? Cada jogador vai começar com uma civilização e o objetivo dele é expandir essa civilização. Para isso, ele tem uma série de cartas e uma série de fases, ou como que eu posso dizer? Uma série de ações que ele, no começo do turno, define qual eu quero fazer. Aí você vai ter descoberta, desenvolvimento, colonização, venda, consumo, produção. Essas fases têm uma ordem em que elas ocorrem e o jogador escolhe qual ele quer fazer. Ah, eu vou fazer nessa rodada desenvolvimento. Qual é, talvez, um dos twists do jogo? Você não pode fazer só aquela que você escolheu, mas você pode fazer aquela que os outros jogadores escolheram. De uma forma secundária, né? De uma forma mais limitada. Então, por exemplo, se eu escolhi desenvolvimento, eu vou fazer desenvolvimento da forma cheia. Então, assim, com todas as possibilidades. Agora, o Zabuzeta não escolheu desenvolvimento. O Zabuzeta escolheu colonização. Ele também vai poder fazer o desenvolvimento, mas de uma forma um pouco com um custo a mais, ou uma forma um pouco mais limitada do desenvolvimento. E aí tem toda uma mecânica de você tentar entender o que, que o outro cara vai fazer, se vale a pena você usar a ação, aspas, usar a ação dele, né, que ele provavelmente vai fazer, e você usa outra, ou se, por exemplo, você, essa vez eu tenho que eu fazer o desenvolvimento, porque eu preciso desse bônus aqui. E ele tem uma mecânica de tipos de planetas, de colônias que você pode ter, planetas que tem guerra, planetas que não tem guerra. Se é planeta mais comercial, planeta mais voltado para um tipo de recurso, planeta bélico. Isso. E é legal que essa questão de você escolher a ação, existe uma comparação muito importante dele, que ele é como se fosse um Puerto Rico de cartas. Ok, é. Ele é um Puerto Rico de cartas, sabe? E tem questão de você vender o recurso, tem questão de você montar suas construções, entendeu? E aí você fala, olha, bom, eu vou pegar agora um planeta que é produtor, porque eu preciso porque o que ele produz é interessante. Aí se eu vender isso aqui, eu consigo comprar um ponto de vitória, ou comprar uma carta. Uhum. Eu posso comprar, agora nessa eu vou comprar uma carta. Então tem várias, uma gama bem interessante. Tem planetas com poderes especiais, né, habilidades, tudo. É, e assim, cara, a gente terminou a primeira partida, todo mundo falou assim, vamos jogar de novo. Não, mas é assim, aconteceu, faz muito tempo no jogo. Vamos jogar de novo? Nossa, cara, e assim, foi uma descoberta. Eu acho ele, pra quem gosta dessa mecânica, porque assim, como o Zabuzeta falou, ele tem um custo-benefício excelente. Eu acho que ele tava o quê? 79? É, agora acho que eu vou aumentar pra um pouquinho mais. Talvez tenha subido por conta, né, de imposto, essas coisas. Na verdade, tudo da Galápagos subiu, né, salvo engano. Subiu a partir de hoje da gravação. Ok, na data dessa gravação, todos os produtos que não os novos subiram de preço, por conta de dólar, delícia, né, esse tipo de coisa. Mas assim, ele é um excelente custo-benefício pra quem quer um jogo como, por exemplo, Porto Rico é mais caro que isso, eu acho. Porto Rico tava 100 e Tá mais caro, sim. 170, alguma coisinha. É, então. O Race for the Galaxy, pra quem gosta dessa mecânica de, novamente, você ter um planeta, você ter expansão, você ter habilidades especiais, você ter escolhas, e tem essa questão um pouco, não é exatamente um blefe, mas de você tentar ler o que o cara vai fazer, pra tentar, às vezes, ganhar uma fase a mais, ou porque se você acerta nesse blefe, você se dá bem, porque você faz, no caso, duas ações em uma, né? Às vezes você tá seguindo uma estratégia e fala assim, não, eu vou fazer aqui porque eu vou combar. Mas se você não reparar que as pessoas podem utilizar a sua carta pra combar também, às vezes você tem que deixar de fazer uma ação pra você ferrar o amiguinho. Essa, pra mim, é umas coisas bem legais. Cara, o negócio que você acha legal é ferrar os amiguinhos. Sempre, que cara. Legal você, cara. É isso aí, mecânica de traidor. Sim. Betrayal. Betrayal. É, a Cylonzeta, né? Cylonzeta, o que esperar do Cylonzeta? Mais uma coisa que eu achei interessante é que você trouxe dois jogos que têm iconografias muito importantes, porque são jogos que têm iconografia absurda. Ele pode ser um pouco afastador no começo, né? Pra galera que vai jogar, porque tem símbolos demais, mas é bem simples, porque todo mundo tem uma ficha ali de jogador que pode olhar todos os símbolos conforme quiser. Porque assim, essa tabela que o jogador tem das ações e das fases, ela é muito didática, você consegue entender muito bem a ordem, como fazer, o que fazer, então assim, ele é bem completo. Olha, esse planeta tem esse símbolo por causa disso, é um quadradinho de papelão frente e verso, que você consegue pensar muito bem, entender o que você quer fazer, e jogando, à medida que você vê no outro jogador, ah, peraí, aqui ele pegou consumo porque ele quis fazer isso, ah, aqui ele pegou colonização porque ele queria fazer isso, então rapidamente, até quem não tá acostumado, pega o jogo rápido e já tá formando estratégia, já tá jogando do seu jeito, assim, muito, muito legal mesmo, apesar dele ter essa caixa feia. É, e uma outra coisa que acontece mais pra frente, é porque ele tem trigger de final de jogo, né? Uhum, sim. Tem tanto nele, tem tanto no Porto Rico e tem tanto no Seven Wonders, é que tem uma questão de você ter uns contadores de vitória pro final do jogo. De algumas isso. coisas assim, sabe? Por exemplo... Quando alguém completar tantas coisas ou quando acontecer tal coisa, o jogo acaba. Então existe um relógio, né? Ou uma condição que termina o jogo. Não é tipo Banco Imobiliário, que não acaba nunca. Acaba quando todo mundo morre. Então, né? E é legal porque às vezes você tá vendo que uma pessoa tá correndo pra ser militar. Tá vendo que tá correndo porque um militar meio que corre no jogo, né? Ele faz a corrida e tal. Você pode meio que tentar focar, colocar condições que valem mais pontos pro final do jogo. E tem os bens, e os bens são diferentes entre eles. Dos quatro lá. Isso é bem, bem da hora. Olha, vocês estão me fazendo querer dar uma nova olhada sobre esse jogo. Sim. Qualquer coisa a gente joga num tabletop. Pega um vídeo. Não. A gente vai fazer um gameplay no tabletop. Boa. Beleza. Segunda-feira que vem, vamos gravar. Excel, agora sim, você. O que você vai recomendar aí pra finalizar? Sim, o meu segundo jogo, eu vou recomendar um jogo que eu conheci por meio do Zabuzeta, olha só. Yeah. Né? Às vezes ele faz alguma coisa que presta. E esse jogo é um jogo que, cara, ele trabalha completamente com a sua criatividade. Se você gosta de inventar coisas, inventar histórias, esse é o jogo pra você. E o jogo é o Once Upon a Time. O que é o Once Upon a Time? Como é esse jogo? Bom, o Once Upon a Time é o seguinte: você vai receber diversas cartas na sua mão. Essas cartas, elas vão ser classificadas de acordo com elementos, por assim dizer, né? E dentre essas cartas, você vai ter basicamente coisas que você vai utilizar para montar a sua história. Você recebe cartas de coisas e uma carta de final feliz. O seu objetivo é o quê? É ir contando uma história através dessas coisas que você recebeu e caminhar essa história pro seu final feliz. Então, tu recebeu lá a espada, o rei, a floresta e a cabana. E você recebeu o final feliz e eles se reconciliaram e foram felizes para sempre. Através desses elementos, você vai ter que bolar uma história que encaixe nesse final feliz. Só que, simultaneamente, os outros jogadores também querem puxar a história pro final deles. Então, como que você vai fazer isso? Você vai interromper esses outros jogadores. Você pode interromper os jogadores de duas formas. Você tem cartas específicas que são escritas Interrupt e elas vão funcionar de acordo com a carta elemento. Tipo, você tem um Interrupt com elemento objetos. Quando tiver um objeto na mesa, você pode jogar essa carta, interrompe o jogador que estiver narrando e você começa a narrar a sua história. A sua história não, você continua narrando a história para trazer ela para o seu final feliz. E a outra forma é quando alguém falar alguma coisa, introduzir um elemento na história, que você tem essa carta na mão. Exemplo: eu tô lá contando a história e eu tenho a carta Rei Cavalo e eu falo: o rei estava passeando pela floresta quando encontrou um cavalo e esse cavalo estava bebendo água de um rio. O Zabuzeta tem a carta do rio, ele joga a carta do rio na mesa, ele me interrompe e ele continua contando a história. Então, assim, é um jogo que trabalha muito a sua criatividade. Se você gosta de inventar histórias, gosta bastante de ler e afins, esse é o livro, esse é o jogo pra você, um jogo que você vai gostar pra caramba. Eu só acho que tem um porém, porque às vezes o pessoal que fica muito acanhado de não falar história, às vezes fica muito só assistindo o jogo, sabe? Mas é um jogo que você tem que estar muito, o grupo tem que estar muito afim de jogar esse jogo, senão uma pessoa monopoliza a mesa. Isso é verdade. Se o pessoal não tá afim, não tá atento, ele monopoliza a mesa. E aconteceu já um caso interessante, a gente jogando aqui. Um amigo nosso, ele não tinha simplesmente ideia de como entrar na história, o que encaixar. Ele interrompeu, ele tinha uma carta de interrupt, ele interrompeu. Aí a história envolvia um rei que estava viajando, ele virou e falou: e o rei virou uma baleia. Passo. Uou! Plot twist. Ele não gastou nem outra carta da mão, só um interrupt. Mas como ele não tinha noção de como dali puxar pro final dele, ele simplesmente zoou a história e passou. Falou: se virem agora, foda-se vocês. Tipo isso. Cara, isso deixou todo mundo muito puto e ao mesmo tempo foi muito engraçado, sabe? Deu uma nova vida à história, mas acontece esse tipo de situação também. Você não tem chance de ganhar, então eu vou ferrar o jogo pros outros. A última história que a gente jogou, acho que nesse final de semana, eu tava lá em Amparo, com o pessoal do Beat Studio, que eu também participo lá, e uma das histórias que o Juninho inventou lá era um cavaleiro que tava atrás da bala de canela gigante. Só isso, cara. E no reino de Zumbilândia. Muito. Cara, esse jogo é pra se divertir, cara. Às vezes a pessoa. É um jogo que é gostoso de você participar, é um jogo gostoso de você assistir. Porque você fica só olhando, tipo, caralho, como que os caras chegaram nessa parte? Então isso é muito legal. Exatamente. Mas, assim, realmente precisa que as pessoas queiram jogar ele. Mas quando todos querem, cara, é um jogo fantástico, um jogo que todo mundo gosta. Uhum. Então ele é muito bom. Você teve a oportunidade de jogar ele, cabeça? Não, não tive, cara. Pelo que você parece, ele tem um quê daquele Sim, Mestre das Trevas. Sim, tem. Ele, inclusive, se não me engano, foi uma das inspirações do Sim, Mestre das Trevas. Eu joguei uma vez o Sim, Mestre das Trevas, achei bem interessante, eu acho. Mas, como você disse, tem que ter todo mundo engajado, senão alguém ou não joga, ou então o jogo fica meio, sabe, não tem a graça. Todo mundo tem que estar meio envolvido e querer brincar e estar disposto a falar bobagem, uhum. sabe, inventar uma parada louca, que senão não vai pra frente. E essa pessoa, na verdade, ela também não se diverte, né? Se ela não gosta desse tipo de coisa, dessa coisa mais criativa, ela vai achar um saco o jogo. Então, ele isso também é tem, acho que, esse contexto pra funcionar. Isso é muito verdade. O pessoal que não tem muita criatividade, não tá muito afim, se perde ali. Outra barreira que tem é a questão do idioma, né? Porque algumas cartas têm... Principalmente cartas final feliz, tem um texto lá que você tem que interpretar pra tentar encaixar na história. É, isso é verdade. Infelizmente, o jogo não foi traduzido ainda. Então, a gente só tem acesso a ele em língua estrangeira, em inglês ou outra que você consiga encontrar. Então, se você não tem um vocabulário da língua inglesa muito grande, assim, bem vasto, você termina se perdendo um pouco com as traduções, principalmente com a questão dos finais felizes. As cartas, elas ainda têm um desenhozinho, você consegue interpretar. Agora, o final feliz, realmente, se você não tem um grande vocabulário, você termina tendo que pedir ajuda. Até porque a gente sabe que Google Tradutor não vale nada, né? Ah, sim. Vocês, Abuzeta, qual que é o seu segundo jogo? Agora a gente vai montar pare e vai matar e pilhar. Porque eu vou falar a respeito do Pathfinder, o jogo de aventura, que teve um porém, né, na sua distribuição nacional. Ih, começou, né? Um abraço pra Devir, porque... Cara, Devir, né, amigos? O que vocês querem? Como que eles não traduziram pra Achador de Caminhos? Não sei. Eu gostaria muito. Não, é sério, cara. O problema é que ele teve... Não é só erro de tradução, de pegar uma palavra e traduzir errado. Às vezes é de... Na parte de você mandar a carta, de você fazer a interfere na mecânica, né? Sim, na interface ali. Porque tinha uma carta que era de, por exemplo, de habilidade, tava escrito lá como mágica, entendeu? Tava mega mal revisada. Fora isso, a gente tinha o nosso manual em inglês do lado pra acompanhar, e as cartas estavam salvas ali do lado pra gente tirar dúvida toda hora. E assim o jogo funcionou muito bem, porque ele é um jogo cooperativo, um jogo de 1 a 4 jogadores, a gente colocou 5, dá pra jogar com 5 tranquilamente, o jogo talvez fique um pouco mais difícil, porque o tempo dele é com cartas de bênção lá, que eu vou falar mais pra frente. E cada jogador assume um personagem clássico de RPG, tais como mago, ladino, bardo, guerreiro, feiticeiro e por aí vai. E cada um deles tem uma habilidade. E ele é um deck build muito interessante, porque você começa com um set inicial na mão e conforme você vai explorando os locais do jogo, você vai podendo adquirir novas cartas. Além disso, não é só você jogar as cartas, você faz teste nos dados. Então, ele é uma boa alternativa pra quem quer jogar algo meio que RPG muito rápido. Ele é muito bom, dá pra você se divertir. Você tá lá meio que no começo, RPG de novo, tô com saco de jogar. E lá na final, quando você tá lutando contra o vilão do cenário que você tem que derrotar, todo cenário que você enfrenta, você sempre tem um vilão, tem os seus capangas, você lá tá torcendo nos seus dados, e as pessoas vão te ajudando pra te dar modificadores nos dados, pra você jogar mais dados daquele tipo. Isso é muito legal, porque o fator cooperativo desse jogo é muito forte, cara, é muito legal. Então, dependendo do número de jogador, aumenta o número de cenários que você tem que explorar, e cada cenário, ele tem uma espécie de... Ele mostra lá, esse cenário aqui vai ter tantos inimigos, tantas bênçãos, tantos itens, tantas armaduras, e por aí vai. E às vezes você fala, vamos criar uma estratégia, fala assim, ladino que pode fugir de inimigos, quando enfrenta, vamos colocar ele lá onde tem pouco inimigo. Vamos colocar mago onde tem bastante magia, pra conquistar bastante magia e depois pra gente derrotar o vilão. E conforme vai aparecendo inimigo, tem bônus se você estiver na mesma localidade que o seu amigo, tem gente que dá bônus mesmo estando de longe. Além dos personagens que tem habilidades específicas, tem os personagens clássicos do Pathfinder, que é um sistema de RPG bem recente, mas que tá fazendo muito sucesso. Então você joga com personagens desse universo, ele peca um pouco pra quem gosta do visual de RPG com miniatura, mas ele consegue ser tão divertido quanto, assim. Pathfinder, de Adventure Card Game, é bem legal porque ele vem uma caixa com 400 cartas, pra quem gosta de colocar sleeve aí. Oh. Ah, sim, gostoso. Sim. E ele é legal assim porque atualmente ele já saiu. É, cada caixa dessas que a gente vai chamar de Core Set já saiu até, acho que tá sendo a quarta caixa. E cada caixa dessas tem expansões. Ele tem até no dentro da caixa onde você coloca as expansões, que você pode colocar expansão de aventura, expansões de classes novas. Né, que tem, por exemplo, não tem Bárbara. Na expansão você pode colocar Bárbara, pode colocar um tipo de ladino diferente. Você pode colocar outro nome também pra mulher? Não, só Bárbara. É, Bárbara é legal, né? Não sei. Babaca mesmo. Não, mas é aqui. Não pode ser Fabiana. Não, tem que ser Bárbara. Não tem que ser Bárbara. Tem que ser Bárbara. Seus trouxas. Ele não é um jogo que você só vai matando e empilhando. Não adianta você ficar só matando e empilhando, tentando ficar mais forte possível, porque o jogo, ele ocorre. Você coloca lá um deck de bênção, que é um tipo de carta no jogo, e todo começo de turno de um jogador abre uma carta de bênção e vai descartando. Quando acaba a última carta de bênção e a gente não tiver derrotado o vilão do cenário e fechado os locais, fazendo teste pra fechar os locais, tem encontros que você passa por uma barreira, faz um teste de agilidade, faz um teste de destreza, constituição, sabedoria. Cara, é muito RPG. Tanto que você controla uma ficha de um personagem que conforme a gente joga, a gente vai evoluindo. Então, a gente não derrotar, fazer a campanha, completar a campanha antes dessas cartas de bênção acabarem, a gente perde o cenário e por aí vai. A gente perde e vai. E outra coisa que é legal, que nem eu falei, né? É um jogo que você evolui. Então, você já tem uma habilidade específica, mas você passa de um cenário para outro, você tem cenário e fala assim, ó, se você completou o cenário, você vai ganhar um item da sua escolha. Se você passou do cenário, você vai ganhar uma perícia da sua escolha. Que é a perícia que ele chama é constituição, força, tal. E se você passar nessa campanha, porque ele é dividido por cenário, campanha e aventura. Porque dentro das campanhas tem um cenário, tem vários cenários, e dentro da aventura tem várias campanhas. Então é um jogo bem redondinho, assim, em questão de organização. Você conseguiu ver bastante mesa nele? Vi bastante mesa, mas a gente jogou umas 4, 5 vezes, assim. Sim, foi divertido, a galera gostou, mas por chegar novos jogos, a gente meio que acabou deixando de lado. Mas eu quero voltar a jogar ele, porque ele é um filho de RPG muito rápido, sem aquela burocracia do RPG, sabe? Mas tem que ficar dando continuidade, é interessante manter o grupo, trocar o grupo não faz diferença? Excelente pergunta. Dá pra você jogar sem, mantendo o grupo, que é legal pra você fazer a aventura, você ganha habilidade, mas dá pra você encarar cenários isoladamente sem ter a evolução do personagem. Mas é legal você ter o grupo fixo e você ter os personagens evoluídos com a habilidade. Fala assim, ó, naquela campanha eu tinha, por exemplo, o guerreiro tinha duas espadas pequenas. Agora tem uma Great Sword, né? Entendeu? Tem uma espada lá. Como que é? Eles tinham uma tradução muito zoada no RPG. Espada bastarda, lembra? Não é? Sim, sim. Espada bastarda, sim. Então você vai conquistando itens e você vai levando de uma aventura pra outra. Sério, é um jogo bem legal. Só peca, infelizmente, pela distribuição aqui no Brasil, porque teve muito erro de tradução. Por exemplo, no inicial de cada classe, fala assim, ó, você vai conquistar armas. Aí fala assim, armas, vai ser machado, escudo, e vai. Aí tem um personagem que tá assim, armas, machado, armaduras, machado, Não faz porra, sentido, tá muito... amarra o machado no peito. Mas é nesse nível de erro, é má revisão, os caras pegaram e nem revisaram. Na regra mesmo tem muito erro, assim. Na regra fala de fazer um tipo e na carta escreve de outro tipo, então você pode se complicar muito na hora de interpretar. Se você vai jogar só com a versão brasileira, então eu falo pra você, jogue com a versão americana do lado, pelo menos pra acompanhar uma carta ou outra, porque tem carta que não faz sentido o efeito. É muito redundante o efeito, você tem que ler em inglês pra entender. Só uma dúvida, ele tá esgotado, não tá? A Devir não tem, acho que ele em estoque, que eu tenho. Mas no Ludopedia você encontra facilmente, a galera vendendo. Eu comprei... Isso não... E, cara, galera vendendo facilmente o jogo nunca é um bom sinal. Eu garanto pra você que o jogo é bom. Mas às vezes o pessoal teve uma experiência ruim por conta de erro de tradução. Das traduções. Ou vezes, sim, ou às vezes o grupo não pegou o feeling e o cara vendeu, entendeu? Às vezes ocorre isso. Eu já tive a experiência de tentar levar pra uma mesa, expliquei a regra, e a gente começou a conversar e a gente nem jogou mais nada no final da noite. A gente começou a conversar e a galera nem se interessou pelo jogo. Então, dependendo da situação, você consegue levar pra mesa dependendo do seu grupo tem que estar com afinidade com RPG, dá pra jogar solo, eu sei que solo não é uma experiência tão agradável, mas se você jogar em duas pessoas dá pra você se divertir muito e criar uma aventura que você pode jogar facilmente, você vai comprando expansão, na caixa básica você tem uma aventura com 6 campanhas e que tem vários cenários, tem uma alta rejogabilidade por questão de você escolher a sua classe, seus itens, entendeu? É bem da hora, então essa é a minha indicação do Pathfinder. mais um jogo cooperativo que eu indiquei hoje. O Zabuzita gosta de jogar cooperativo porque ele pode ser o ladino que traz pessoas. Só exatamente. A ideia dele é atrair os outros durante o jogo, mesmo que o jogo não envolva traição. Exatamente. Porque daí ele assusta, né? Ele tá jogando Crossmaster em dupla ali, dupla contra dupla, ele vai e ele ataca o amiguinho dele, só pela zoeira. Tá com uma bomba no pé. Oh, putz, foi mal, gente. Que pena. Encerrando mais uma edição aqui do Jogatina BG Podcast, essa edição de número 5. Chegamos ao número 5. Cara, a recepção dos podcasts estão sendo excelentes, muitos downloads, muitos comentários. Eu quero agradecer a todo mundo que tá comentando, então aproveite também nos comentários desse podcast para você deixar suas sugestões de card games. Como essa aqui é a primeira edição, a gente pode trazer mais no futuro mais indicações de card games. Digam para nós sua categoria favorita: deck build, TCG, LCG ou card game assim mais simplificados. E é isso. Então, gente, eu quero agradecer aqui a participação dos meus amiguinhos Cabeça e Excel. Uhul! É nóis! O Cabeça conseguiu uma pausa no TCC dele. Caraca, tá foda, muito difícil, né? Cara. Força, força, Cabeça, você consegue, cara. E eu só quero dizer que Terra Mística é foda pra caralho, tá? Eu sei que não faz... Eu joguei, cara, finalmente. A gente, cara, tá falando de TCC... do Cabeça e você fala TCC, que Terra Mística... TCC, TCG, o cara quer falar de Terra PCC. Mística. TCC. Bom, gente, é isso, então. Aproveite e deixe nos comentários ou mande pro e-mail jogatinabg@gmail.com as suas considerações a respeito desse podcast. A gente fica por aqui. Se inscreva no nosso canal, se inscreva no canal do Ludopedia. Redes sociais vão estar linkadas abaixo. E é isso. Gente, um beijo e até a próxima edição. Falou! Falou! Nos vemos no próximo turno. I don't need this feeling.